E de pivete eu vi os mano de rolê nas titã, fazendo princesa de quebra na febre morder maçã. Igreja não, B.O. só mais uma satisfação, fazer os boys se mijar, chorar na frente doidão. Ser respeitado e não cair por formação de quadrilha, depois de meter o louco à noite rolê com as mina. Queria ser bandidão, ser considerado, pagar de barrabás assassinando soldado aqui. Ser crucificado, já virou rotina, então não reclama se tiver parente morto, eu traxa. Mais um dia, assalto no mercado programado. B.O. mal sucedido, hoje tô de caixão lacrado, tirando lágrima de quem lutou pra me ver sorrir. Deixei escola, mas fiz doutorado pra ver boy cair. Só Jesus, pra ter misericórdia de nós. Infelizmente um disparo que calou minha voz. Deus nunca te deixou, nunca vai te deixar. Esperança continua até o coração parar. Bala no tambor, depois tá mó suave. Pra aluno de medicina, estudar, tocar cadáver, fazer parte do diploma na parede estampado. Enquanto a dona de casa chora vendo teu retrato embaçado, ver sofrimento de Cristo e saber que aqui é resumido em troca de tiro. Ilusão faz uma pá de prisioneiro do sistema, propaganda de TV, aperto nas algemas, 90 mil no automóvel, piada pra quem recebe um salário pra 7 pessoas em casa, firmão. Aqui na terra tudo vai ficar. Quando nasci não trouxe nada, na morte não vou levar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É minha paz, meu refúgio, minha saída. O gueto chora sangue, favela cospe sangue. Quanto mais vão morrer na busca pelo diamante. O gueto chora sangue, favela cospe sangue. Quanto mais vão morrer na busca pelo diamante. O gueto chora sangue, favela cospe sangue. Quanto mais vão morrer na busca pelo diamante. O gueto chora sangue, favela cospe sangue. Quanto mais vão morrer na busca pelo diamante.